Sr. Assentante Presidente da Associação Futebol de Coimbra, este é daqueles momentos que nenhum presidente nem ninguém espera no futebol. Isto é um momento trágico para o futebol distrital. É de facto um momento trágico. É um momento de muita emoção e fundamentalmente de muita consternação. De facto, quem conheceu o Pedro nunca poderia imaginar que uma coisa tão rápida, digamos assim, estivesse marcada na sua vida para o levar. Tanto mais que ele era um homem muito forte e determinado, com fortes convicções, capaz de promover a sua casa, a sua firma, mas também o seu clube, que vivia com grande paixão e com grande entrega. A sua ambição, e isso já nos tinha transmitido um dia numa reunião da Associação de Futebol de Coimbra, era de que queria que o Nogueirense subisse, e por isso ele assumiu o comando da direção. Estava a fazer uma boa equipa, estava, portanto, a entrar num campeonato com muita determinação, com muito empenho, e eu estou absolutamente convencido de que teria todas as condições para poder este ano conseguir aquilo que à última da hora, o ano passado, não conseguiu. De facto, isto lamentámo-lo, porque quanto penso que ficamos todos muito mais enfraquecidos. Ficou o Conselho de Oliveira, ficou a Freguesia de Nogueira, mas ficou fundamentalmente também a Associação de Futebol de Coimbra, porque tinha aqui, de facto, um grande aliado para promover o desporto e o futebol muito concretamente, para fazer deste clube ainda mais forte e ainda mais dinâmico, mais empreendedor, capaz, efetivamente, de assumir novas responsabilidades, que era como ele queria subir à 2ª Divisão Nacional. De facto, eu estou convencido que aqui em Oliveira há gente determinada, capaz de seguir e de honrar, homenageando este homem, continuando, portanto, a sua vontade e a sua obra. São esses os votos que faço. Que todos, aqui no clube, na freguesia e no concelho, e incluo aqui também as próprias autarquias, queiram dar as mãos, queiram continuar o trabalho que o Pedro queria levar por diante e, portanto, que queiram levar até ao fim o seu projeto. Mas, de facto, nós não podemos, acima de tudo, deixar de considerar uma outra situação que é irreversível. Foi a morte do Pedro, um jovem, eu diria que lhe reconhecia tanta capacidade, tanta experiência e tanta determinação que pensava até que ele fosse mais velho. Pela sua maturidade, parecia-me até uma pessoa com mais anos. Infelizmente, com 37 anos, deixou-nos. E esse é o facto mais lamentável. Deixa, de facto, uma família enlutada, muito triste, diria, deixa uma freguesia, deixa todo este núcleo central do Conselho de Oliveira do Hospital e um pouco por toda esta região, muita gente a sentir a sua falta. E por isso, uma vez mais, estamos aqui, estivemos aqui hoje milhares de pessoas para dizer que o Pedro conseguiu criar amizade em todos nós. E é isso que eu quero que fique. Fique como fundamental é que o homem, enquanto cá anda, consegue fazer amigos, consegue deixar pessoas com as lágrimas nos olhos, porque foi também um amigo empenhado e capaz de defender o seu amigo e capaz de o ajudar. Por isso eu espero também que agora todos ajudem e levem por diante o desejo do Pedro e deixo uma palavra também para o pai, para a mãe, para os irmãos, para a mulher, para o filho, mas para todos os amigos, que estejam sempre, sempre com o Pedro, nunca esquecendo o Pedro. A Associação é confrontada em 3 dias com 2 perdas importantíssimas no distrito. Luís Simões também, ele que defendeu muitos clubes, sempre muito ligado, enfim, ao futebol distrital, que também se vem juntar depois e agora com este... Sim, infelizmente também este acidente, este desastre, esta catástrofe desportiva e humana levou também o adjunto Luís Simões, pessoa que conhecemos, pessoa que também esteve sempre muito ligada e muito próxima da Associação de Futebol de Coimbra, com quem tinha algumas relações não efetivas a tempo inteiro, mas pontuais a nível de cursos de treinadores, e portanto era uma colaboração que nos prestava há muitos anos, e portanto quero também aqui deixar essa palavra para extensiva à família do Luís Simões e a todos os esportistas, aos jogadores do Nogueira e aos jogadores e a todos os amigos que ele fez pelos clubes onde passou nesta nossa região e no nosso distrito. Sei também que o Luís Simões foi de facto um grande homem, era um trabalhador incansado, um homem também de paixões, um homem também capaz de dar tudo o que tinha Aliás, como demonstrou na hora da morte, quando quis tirar, digamos assim, os outros infelizes de dentro de casa, depois da expulsão do gás. Portanto, para o Luís também uma sentida homenagem e uma grande amizade que ficará eternamente nos nossos corações. A Associação vai acompanhar agora, durante estes períodos de tempo, naturalmente, do trajeto nogueirense. Ah, sim, logicamente. Teremos que estar mais próximos para dar a colaboração necessária que for preciso a todos aqueles que continuarem na direção e à volta da direção empenhadamente para que o nogueirense, tal como fez no domingo, em homenagem também ao seu presidente e ao seu treinador, ganhando o jogo e, portanto, continuando a ganhar, que é isso que é preciso e é para isso que eles cá estão. E eu penso que nada lhes vai faltar. Obrigado, professor.